Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, meus amados. Aqui vos fala o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis. Nesta manhã abençoada de segunda-feira, dia 19 de fevereiro do ano de 2024, começando mais um dia, começando mais uma semana na presença do nosso Deus. Com certeza absoluta, esse é mais um dia que nos fez o Senhor e nós temos convicção de que será uma segunda-feira maravilhosa, uma semana espetacular em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome posse das bênçãos do Senhor para a tua vida. Amém, amados? Eu quero convidar você para, antes de nós meditarmos na palavra do nosso papai, para nós orarmos juntos, falarmos com ele. Amém? Se você puder, dá uma paradinha aí para nós orarmos juntos. Vamos lá, queridos. Paizinho, nós queremos te engrandecer e te agradecer pela noite de sono abençoada e pelo privilégio de estarmos iniciando mais um dia, iniciando mais uma semana na tua presença, meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho, por esse privilégio, obrigado por essa honra, Senhor Deus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, te agradecemos e te exaltamos pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua salvação, pelo teu perdão, pelos teus livramentos, pela tua provisão, Paizinho, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, Pai amado, porque tu és tremendo, tu és fiel, tu és maravilhoso. E nós te entregamos a vida desse teu filho, a vida dessa tua filha, que nesse momento medita conosco na tua palavra, que onde estiver chegando esta mensagem, Paizinho querido, que juntamente esteja chegando a tua bênção, esteja chegando a tua vitória, esteja chegando a mudança do quadro, a reversão da situação, a solução do problema. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho, entra com providência mudando circunstâncias, entra com providência revertendo situações, transformando, Paizinho, a tristeza em alegria, transformando a derrota em vitória, transformando a lágrima em sorriso, transformando a tempestade em bonança, transformando a noite em dia, transformando a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido. Entra com providência, Paizinho, abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados. Paizinho, vem manifestando a tua cura para a enfermidade do corpo. Meu Deus, vem tocando agora em cada órgão do corpo do teu filho, da tua filha, repreendendo, Paizinho amado, essa dor, repreendendo esse incômodo. Toca agora e repreende esse nódulo, repreende esse tumor, repreende esse câncer. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Vem repreendendo também todo o desânimo, toda a apatia, toda a tristeza, toda a prostração, toda a ansiedade, toda a angústia, síndrome do pânico, desejo de suicídios, depressão. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós nesta segunda-feira a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. É muito bom saber que você está orando aí junto com a gente, amém? E agora eu quero convidar você para nós meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando mais uma vez Mateus 12, 18, que nos diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Título da nossa meditação de hoje: seja qual for a mensagem, anuncie. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, com esta meditação de hoje, estaremos encerrando uma série de 11 mensagens somente neste versículo, dentre as quais 5 delas foram só falando sobre o Espírito Santo. Hoje meditaremos no trecho final que nos diz assim: e ele anunciará juízo aos gentios. Queridos e queridas do PSM, fomos chamados por Deus para anunciarmos. Mas anunciarmos o quê? Seu nome, seu poder e principalmente a sua palavra. O texto nos diz que Jesus anunciaria juízo. Entendemos que é isso que Deus espera que façamos. Preciosos e preciosas do PSM, anunciamos um Deus que é amor, mas que também é fogo consumidor. anunciamos um Deus que é o nosso advogado, mas que, em breve, será o nosso juiz. Anunciar juízo não é uma tarefa muito simples. Não é uma mensagem que atrai as multidões, que agrade aos ouvidos dos ouvintes. Lindões e lindonas do BSM, não fomos chamados para pregar o que gostaríamos, mas sim aquilo que Deus quer falar. O problema é que nem sempre o que Deus tem para falar são palavras doces. Às vezes são palavras duras, amargas, difíceis de se falar e de se ouvir. Mas, se foi Ele quem mandou falar, fale e deixe o resto com Ele. É assim que funciona. Príncipes e princesas do PSM, anunciemos a mensagem fiel do Evangelho de Jesus. Anunciemos um Deus de juízo, mas anunciemos também um Deus de perdão, de libertação, de transformação e de salvação. Se Deus te mandar, seja qual for a mensagem, anuncie, recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos? Paizinho, que anunciemos a tua palavra, seja ela leve ou pesada, doce ou amarga. Te louvamos por iniciarmos mais uma semana de meditação na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, amém, queridos. A família PSM deseja que a sua segunda-feira seja tão somente maravilhosa e que a sua semana seja simplesmente sensacional. Permitindo nosso Deus, amanhã, terça-feira, nós voltaremos. Sabe por quê, queridos? Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. Não esqueçam, queridos, não deixem de compartilhar sem moderação este podcast com todos os seus amigos, parentes, contatos. Compartilhe à vontade. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir com o pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.